Salvador Ground, American 230, approaching the main apron. Position, American 230. Hold short, main apron, American 230. Pula 099 na escuta da Vissala. 099. Chamado pushback. Mais 1-0 minutos. Gente. American 230, clear until gate 11. Clear to gate 11, American 230. São 3197, decolado ao 02. Chame controle 119 decimal 35. 1935, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Gol 866, final da 1-0. Gol 1866, ajuste 1019, traço avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 160 graus, 089. Primeiro pouso. Oi, Salvador, o Papá Romeo Whisky Golf Oscar. Papá Romeo Whisky Golf Oscar, ajuste 1019, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Golf Oscar, a nossa intenção é cancelar e prosseguir para pouso na 1-7, se possível. Está presente? Gente, Whisky Golf Oscar, forte cancelamento de plano de voo. Para o cancelamento e, se possível, ingresso na perna base pela direita da 1-7. Papá Romeo Whisky Golf Oscar, plano cancelado ao 05, curve à esquerda, intercept perna contra perna do vento pela direita, reporte na perna do vento. Confirme se o senhor autorizaria a perna base direta pela direita, senhor? Whisky Golf Oscar, afirmativo, reporte na final da pista no 7. Bem, obrigado, reportaremos. Bom, 1-866, no solo 05, livre pista direita, chame solo 121 decimal 1. 121, olha o braço, boa noite, 66. 8866, boa noite. Boa noite, 66, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 4, boa noite, 66. Sete baixado e travado, Golf Oscar. Papá Romeu, Whisky, Golf Oscar. Traço avistado, pouso autorizado, pistão 7. Lento 150 graus, 08 nós. Golf Oscar. Após a passagem do América, pode iniciar o puxo na 98? Negativo, Fogo 90, correção, só um minuto. Fogo 099, afirma, coordenação com a equipe de sonda, após a passagem do América na Carlos em direção ao portão 11, você tem bebido posicionamento no 8, chame táxi no 099. Ok, após a passagem do América, coordenado, metro 11, tem o puxo autorizado e acionamento, chama para táxi, Fogo 099. No solo 09. Paulo Melo, Whisky Oscar, livre pista direita, pode ser sonar frequência livre. Salvador, uma boa noite, Gol 1168. Gol 1168, boa noite. Ajuste 1019. Pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 089. Cliente, autorizado, pouso na 110, Gol 1168. 1168 no solo aos 12, livre pista direita, chame solo 121 décima 1. Direita 21, volta 168. Muito boa noite, gol 1168, livre a pista. Boa noite, gol 168, autorizado Alfa, chama ingresso, taxi Juliette. Alfa, é Juliette. O gol 1099 táxi, temos 180 a bordo, com 2h57, Oterna Campinas. Obrigado, gol 099 táxi, aprovado via faixa principal Índia, até o ponto de espera que está no zero, ajuste no 019. No ponto de espera, quando o ponto chame torre 118.95. O 099 tem um bom gol. Faixa principal Índia, no ponto de espera da 10, a torre 118.95. Obrigado, senhor. Ótimo trabalho. American 230, see you parked on gate 11. Confirm, have you finished towing the aircraft? Let's confirm, we're just getting parking aircraft now, the gate 11. Roger. Sure. Thank you, and have a nice evening. You too, have a great evening. Voo 1168, de passagem ao 37 da companhia em direção ao ponto de espera. Após ingresso, Juliette, portão 612, 1168. É, nada, companhia após 612, voo 1168. Boa noite, voo 1099. Voo 1099, prosseia. Próximo, ponte espera. Voo 1099, autorizado, Aliere decolar, pistão 0, vento 140 graus, 089. Aliere colou 0, voo 1099. Yeah, that's on.

Salvador, boa noite, ele é Marco Bravianchi. Marco Bravianchi, São Salvador, ajuste 10019, prossiga. Já estabilizado no ILS, solicita após a passagem do externo, circular pela direita para pouso 97. Mike Bravo Yankee, chame para o cancelamento. Chamará Yankee. Externo solicita mudança de regra, prosseguindo pela direita para pouso 97. Passando o Marco Bravianchi, plano cancelado aos 26, cuja esquerda, reporte da final da 17. Informará na final da 17 o Marco Bravianchi. Repetindo 17, estamos aqui na Brata, na comanda Pata. Prata 17, Brasília, sente, aguarde coordenação, prepare por gentileza a saída da árvore após eleva, senhor. Filmando a árvore. Após a árvore, eleva. Árvore, eleva. Interceptando a final do ano 7, machado travado, Mike Bravianchi. Papatango, Mike Bravianchi, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão 7, vento 160 graus, 079. Bianchi. Fernando Lima, Romeu Mike, pronto para cópia. Rebaixando com prazer. Fernando Lima, Romeu Mike, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 080. Decola pista no 7, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 119.35, aciona 5016, Fernando Lima, Romeu Mike. 5016. Apoia, subida, árvore, transição, eleva, após árvore, eleva, e transponder, confirmando 5016, e o controle 19935, Papatango Lima, Romeu Mike. Correto, cotejamento, Papatango Lima, Romeu Mike, qual POB? 03. 03, POB, ciente, na base, posicionamento táxi e decolagem, chame torre frequência 18, decimal 95, Papatango Lima, Romeu Mike. Papatango Lima Romeu Mike, livre acionar, chame para o táxi. Two five eight four, establish 10, down and walk. Brazilian Force 25 84, TNH 1019, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. Brazilian Force 2584, clear to land, 10. 7, Bravo Yankee, Oscar Solari, Bravo Sky. Salvador, muito boa noite, eu abro para a Sierra, transfere. Papai, Papa Serra, continua a aproximação, QNH-10019. Papa Serra, já em condições visuais para modificação, tem pretensões ao passar o marcador externo, a base pela direita e pouso na 17. Papa Serra, chame para cancelamento de plano. É para o cancelamento, senhor. É Papa Serra, quando cancelado, 3-1, curva à esquerda, reposte na final da pista no 7. Papa Serra, está presente para interceptar a final da 17. Zillion Air Force 2584, on ground at 33, clear vacate runway to your right, call ground 121 decimal 1. Clear to runway turn right and call 121 decimal 1. Solo Lima Romance, sonado perfect. Papatango Lima Romeu Mike, tá desautorizado, chame na Oscar. Vem chamar na Oscar, pode ser Lima Romeu Mike. Passei a interceptando a final do montante, baixar cronado. Papai, Papa Serra. Está solicitado, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 089. Lima, meu Mike, mantém a posição. Mantém a posição, Lima, meu Mike. Ground Brazil Air Force 2584. Hold short Delta via VIP April. Ok, 2584, maintain 63 Delta. Mantém a Delta. Force 2584, clear to cross runway 1028. Until the military apron, after your party clear to leave the frequency 2584, have a nice rest. Thank you, clear to cross the runway 1028. Lima Romeo Mike, autorizado ali a manter, pista no 7. Ali mantém, pista no 7, Lima Romeo Mike. Papapai, Papaserra, no solo aos 3-5, confirme empate de estilo. É o H do Grael, autorizo o backtrack. Serra, autorizado backtrack, é poste livrão. Aposta e é reportará livrão. Patango Lima Romeo Mike, autorizado a decolar, pista 17, vento 150 graus, 079. Papatango Lima Romeo Mike, decolado aos 3-8, chame controle Salvador 119, decimal 35. Certo, Salvador 35, Lima Romeo Mike. Ajuste 1019, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 069. Pouso autorizado, 910, 138, 58. 958 no solo 43, livre pista direita, chame solo 121 décima 1. Direita 21 décima 1, 3258. Boa noite, 3258, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para 02, comando.